sai de trás da nuvem pro mar ficar mais lindo. Só falta você, oh, e a minha alma fica mais tranquila e a vida harmoniza quando vejo você. A praia inteira com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira, vida é brisa passageira, não deixa passar. Não, lembrar você me faz pensa besteira, praia brava, lua cheia. Cadê Ana Lua? Por que você não sai pro mar ficar mais lindo? Só falta você, você, você, você. E a minha alma fica mais tranquila e a vida harmoniza quando vejo você. E hoje eu caminhei a praia inteira com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz besteira, vida é brisa passageira, não deixa passar. Lembrar você me faz pensar besteira, praia brava, lua cheia. Cadê Ana Lua? A nuvem cobriu a lua e o mar escureceu. Boa! Só faltou ela.